Chega dessa história de fingir que sou seu namorado toda vez que um cara chega do seu lado, puxa uma conversa. Para, chega, eu já falei. Para, eu não tô mais aguentando ouvir você falando de fulano ou de ciclano. Para de bancar o confidente, o seu divã. Para, chega, não dá mais. Será que não passou pela cabeça que esse cara que te ama? Será que você nunca percebeu que esse cara, meu bem, sou eu? Será que nunca vi o brilho dos meus olhos quando a vejo? Ai, que vontade louca de te dar um beijo, te ter pra sempre em minha vida, ser o seu eterno namorado. Quero seu amor ficar comigo, já cansei de ser só seu amigo. Não dá mais pra ser o seu brinquedo, vou contar o meu segredo. Eu quero seu amor ficar comigo, já cansei de ser só seu amigo. Não dá mais pra ser o seu brinquedo, vou contar o meu segredo. Chega dessa história de fingir que sou seu namorado toda vez que um cara chega do seu lado, puxa uma conversa. Para, chega, eu já falei. Para, eu não tô mais aguentando ouvir você falando de fulano ou de ciclano. Chega de bancar o confidente, o seu divã. Para, chega, não dá mais. Será que não passou pela cabeça, pela sua cabeça, esse cara que te ama? Será que você nunca percebeu que esse cara, meu bem, sou eu? Será que nunca vi o brilho dos meus olhos quando a vejo? Ai, que vontade louca de te dar um beijo, te ter pra sempre em minha vida, ser o seu eterno namorado. Quero seu amor, eu quero. Já cansei de ser só seu amigo. Não dá mais pra ser o seu brinquedo. Seu amor ficar comigo, já cansei de ser só seu amigo. Não dá mais pra ser o seu brinquedo, vou contar o meu segredo.